Zezé, tá sendo uma porrada a cada momento desse show. E sabe o que acontece? Cada hora mais especial, né, cara? É. E, gente, vou dizer uma coisa pra vocês. A ferro e fogo não dá. As duas mãos pra cima, sim! Manda a galera de lá, você vai! Foi longe até demais, demais. E aí? Sozinho vai ser bem melhor. Pra quê? Pra que remediar fim? Sozinho é bem melhor. Se nada faz doer, como está doendo. Deus, tudo acabou. E aí? Eu aguentava mais. Aqui. Viver como eu vivi. Sofrer como eu sofri. Foi longe até demais, demais. Sozinho vai ser bem melhor. Se é bem melhor, eu sei. Se nada faz doer.